YH456, 560 kHz, 5 kW de potência, Rádio Jornal de Itabuna. A seguir, a nossa próxima atração. A Rádio Jornal leva ao ar, neste horário, mais um programa que traz a sua marca de qualidade e respeito com o ouvinte. Super Rádio Jornal. Rádio Jornal. O programa da sua manhã. Bom dia. É um prazer estar em sua companhia. Ela é o Dom Santos. Eita coisa boa, minha gente. Olha aí, chegando, hein? A partir de agora, então, chegando em seu rádio. Mais uma edição, a última edição da semana do programa de Fazenda e Fazenda, que tem a comunicação aqui, ó, do seu amigo Laelton Santos. Mas é claro, com a colaboração top, nota 10 do DJ do Brasil, Cosme Denilson. Olha aí, gente. Logo mais, daqui a pouquinho, por volta de 5h30 da manhã, já estamos preparando aqui aquele café gostoso. O papacapim dos sonhos já está por aqui. Olha, gente, e claro, aquele café gostoso feito no coador de pano, hein? E aí eu chego na casa de mãe e vou lavar prato, né? Quando, aí tinha lá, ué, ela tinha feito café pela manhã, a veinha cansada, sem tempo, né? Ali não para não, eu limpo a igreja, varre a igreja, vai pra lá, vai pra cá. E aí o que acontece? Eu fui lavar os pratos, tava lá, fui pegar o coador, ainda tava sujo, né? De que ela botou lá na vasilhinha, separadinho, claro, né? Para misturar com as outras vasilhas, mas ainda não tinha lavado o coador. Menino, quando eu peguei o coador, parece que tinha pó de café de uma semana. E pesou um quilo só de pó de café, que eu, a borra do café, no caso, pó é antes do que fazer. Depois que faz o café, vira borra, né? A borra do café. E aí, menino, eu falei, mãe, esse café aqui foi só o de hoje. Ela foi, só o de hoje, pra mim e seu pai. Misericórdia, meu pai. Pois é. E ela usa aquele café, o do MM, viu? É sério, não sei porquê, ela gosta. Ai! Olha a hora, minha gente bonita, minha gente querida do meu Brasil, 4 horas e 21 minutos, 4 e 21. Você está ouvindo o programa de Fazenda em Fazenda, gente. Programa dedicado a você, ao homem do campo e a jornal, trazendo de volta, resgatando esse programa que fez um grande sucesso na época, na abertura, no início de tudo, com o idealizador, né? Idealizador Odilon Pinto, hoje saudoso Odilon Pinto, que nos deixou recentemente. É, está do outro lado, né? Alaelton Santos. Olha a hora, olha a hora. Fica atento, hein? Tá acordado? Olha, quem já está acordado é Joelson, viu, gente? Já se preparando para tirar o leite dessas vaquinhas aí que estão aí, né? Eita! E aí, quando o Joelson vai chegando no curral, as vaquinhas ficam felizes, né? Ele tem um jeitinho certo de tirar o leite, não machuca a vaca, é carinhoso, né, Joelson? Um abraço aí, Joelson. O boi já vai? É, não, o boi não tira leite, não. O boi, ele manda, vai pra lá. O boi já foi? Vai pra lá, vai embora, boi. Ele só cuida das vaquinhas. Oh, meu Deus! Claro, o Joelson não é bobo, não. O Joelson é sabido, gente, é inteligente. Ele tira o leite da vaquinha com todo carinho, né, Joelson? Ele pega pra lá e puxa pra cá e puxa pra lá. O boi já foi? Ele já foi, ele mandou embora, que ele não é besta. O boi fica ciumando, porque Joelson, o boi olha assim e fala, eita, ei, essa aí é minha, viu? Eu só tô tirando leite. O boi com ciúme de Joelson, né? Porque o boi... Seja bem-vindo, coisa linda. Porque a vaca é a esposa do boi. Mas só que nesse caso aí, aí o boi tem que suportar Joelson. Como assim, Léo? Joelson, o boi já vai? O boi tem que se botar Joelson mexendo nas tetas da vaca, da mulher dele, da esposa. Ué, imagine você, a vida do boi... Bem gostoso, senhor. A vida do boi não é fácil, não, viu? Porque o boi, ele tem as suas vacas, ele tem várias esposas, né? Várias esposas, mas tem que suportar Joelson tirando o leite da vaca, pegando nas tetas da mulher dele, ué, da vaquinha esposa. Ê, confusão. Porra, sai fora, Joelson. Sai de baixo. Olha a hora, gente. 4h35. É hora de falar com Deus, né, pessoal? Sem Deus, nada podeis fazer. Para tudo aí, para tudo, para tudo. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Deus, meu Pai, eu te peço coragem e lucidez para enfrentar todas as minhas dificuldades. Não me deixes desanimar. Em teu nome e com a tua ajuda, Pai, eu sei que posso vencer. Porque aquele que confia em ti, na tua misericórdia e no teu amor, sempre triunfa contigo. Amém. Graças a Deus. YH 456, Rádio Jornal de Itabuna, 560 kHz, Avenida Itajuípe, 1789. Rádio Jornal de Itabuna, uma empresa de comunicação a serviço do povo. Primeiro lugar no seu coração. A seguir, a nossa próxima atração. A Rádio Jornal leva ao ar, neste horário, mais um programa que traz a sua marca de qualidade e respeito com o ouvinte. Super Rádio Jornal. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva. Super Rádio Jornal. A partir de agora, você fica com a melhor transmissão de futebol. Jornada Esportiva Super Rádio Jornal. Eu ouço, você ouve, todo mundo ouve. Essa é a melhor rádio do Brasil. Rádio Jornal. Prepare-se, vai começar o programa Show do Jota Silva, campeão de audiência. Em 5 segundos, programa Jota Silva. Dentro de instantes. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Primeiro lugar em audiência. Show do Jota Silva. Manchete do dia. Primeiro lugar no seu coração. ZYH 456. Rádio Jornal de Itabuna, 560 kHz. Avenida Itajuípe, 1789. Rádio Jornal de Itabuna. Uma empresa de comunicação a serviço do povo. A seguir, a nossa próxima atração. A Rádio Jornal leva ao ar, neste horário, mais um programa que traz a sua marca de qualidade e respeito com o ouvinte. Super Rádio Jornal. Luiz Carlos Alves. Alô, Bahia.